inexplicáveis, por a vida não ter garantia e estarem aí, expostos a todo sofrimento. Esta vida que todos lutam sem recompensa. A recompensa é o sofrimento constante e a morte, por não haver mais para quem apelar, como nunca houve para que apelar. Para quê? Se para quem apelam resolvesse, já de muito o mundo seria um paraíso, mas o que se vê é a multiplicação do sofrimento e por estarem fora do vosso lugar verdadeiro é que o sofrimento é o maior brilhante do mundo. Fluidos. O fluindo é o gerador de todos os seres, o fluindo é que gera os micróbios, os vírus, enfim, toda a espécie de bichos, animais e vegetais e por isso, o fluindo é o causador de toda esta bicheira, bicharia ou bicharada. Portanto, nos fluindos estão as forças mais poderosas da natureza. O fluindo mau gera os seres maus, e o fluindo bom gera os seres bons. Então, nos fluindos estão as causas e as origens deste tudo aparente que surge do nada e torna nada, surge do bicho e acaba em bicho. Portanto, no fluindo está o tudo do tudo aparente, o tudo do nada que acaba em nada. Hoje está vivo, amanhã está morto. Compõe e decompõe, constrói e destrói. Então, existe uma infinidade de fluidos, todos diferentes, de todas as cores e de vários tamanhos, por isso, há bichos de todos os tamanhos. Até o microgerme, o microvírus e os que as lentes não dão para ver. Como não enxergam o fluido, e sim sentem, assim existem vírus e microvírus, que não há lentes para enxergar. Los, como não há lentes para enxergar os fluidos. Tudo isto, por a formação da natureza ser um conjunto fluídico elétrico e magnético, que são as duas forças causadoras da vida elétrica e magnética. O fluindo elétrico irmana-se com o fluindo magnético. São dois e um só. Tudo isto, fluidicamente, para vos provar que toda a natureza e sua criação é fluídica e o fluindo é o causador de toda a geração, de toda a formação, de todos os seres e todos eles diferentes, e por isso, todos são diferentes uns dos outros, como tudo é diferente. Em raças, a espécie é uma só, mas todos são diferentes uns dos outros, devido a esta infinidade de fluidos, todos diferentes, originando todas essas diferenças. Por conseguinte, nos fluidos está a força mais poderosa de geração e criação. Então, o fluindo bom faz bem e o fluindo mal faz mal e assim, todas as doenças, sejam elas de que espécie for, são fluídicas, de origem fluídica. A pessoa imunizada pelo fluindo bom está livre de ser vítima do fluido mal, por estar imunizada pelo fluindo bom. Este tratamento fluídico é que é o verdadeiro tratamento do corpo em matéria fluídica e todas as curas são de origem fluídica. Este é que é o verdadeiro remédio para a conservação da saúde, com o corpo imunizado pelo fluindo bom. E para se adquirir o fluindo bom, somente na imunização racional. Trate de conhecer o que é imunização racional para ficar imunizado racionalmente. E uma vez imunizado racionalmente, entre em contato com os habitantes da planície racional, entre em contato com o racional superior, recebendo as orientações precisas para a boa marcha e o equilíbrio da vida. Imunizar quer dizer, unir-se aos puros da planície racional, se entender com os puros, conhecer a sua origem. Estava encantado, de sua origem nada sabia, nada conhecia. Desencantou-se. No momento teve todo conhecimento e esclarecimento de sua origem de racional, que por serem de origem racional, se deformaram e viraram animais racionais e agora, voltando a seu lugar de origem, por meio de imunização racional, que esclarece o porquê assim ficaram e que eram antes de assim serem, de onde vieram, como vieram e por que vieram, para onde vão, como vão, para o seu lugar de origem, por meio de imunização racional. Uma vez imunizado, a imunização apanha o fluindo que deu origem a este corpo e leva para o lugar de origem, que é a planície racional.

Então, está aí, em primeiro lugar, o fluindo da sua base de origem, o fluindo racional, em segundo lugar, o mesmo fluindo e em terceiro, o mesmo fluindo e sempre tudo na sua base de origem, a planície racional. Por serem animais racionais, é que tudo tem que ser da sua base de origem, para que tudo dê certo. Estão no mundo todos de parabéns, por estar aí a divulgação, a definição da origem dos seres e de tudo enfim que compõe este encanto, que ninguém nunca desencantou, a não ser agora, o abençoado desencanto. Como é a imunização racional? O rádio é um aparelho elétrico e magnético, igualmente ao ser humano. Um aparelho elétrico e magnético, que só transmite o que as emissoras querem, e assim são os aparelhos elétricos e magnéticos de origem racional, e por isso, são animais racionais, que uma vez imunizados, receberão as orientações, transmissões, os diálogos, as conferências da emissora da planície racional. Por hipótese. A planície racional é a emissora e os seres humanos, aqui embaixo, os aparelhos fluídicos elétricos e magnéticos. Mas para isso, para ter esse contato, é preciso conhecer o que é imunização racional, para que se imunizem e daí receberem todas as orientações da planície racional, do lugar de sua origem. E por isso são animais racionais, porque saíram da planície racional. A origem é racional. É só conhecerem o que é imunização racional para ficarem imunizados, e receberão todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida, todas as conferências que forem necessárias e todos os esclarecimentos que forem necessários para o equilíbrio de todos. Portanto, são aparelhos elétricos e magnéticos. Serão orientados da base de origem, vamos dizer, da emissora racional, da planície racional. Uma simples comparação do aparelho de rádio, que só transmite o que as emissoras querem, por serem elétricos e magnéticos. E o ser humano, que é um aparelho elétrico e magnético, é um corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, que transmite o que recebe, tudo o que for necessário, da planície racional. Mas os imunizados têm, por exemplo, que andar em contato com a emissora racional. E assim, chegando para o equilíbrio de todos ou aí estando o equilíbrio de todos, que receberão tudo o que é preciso e necessário para o equilíbrio e a boa marcha desta vida, que está no fim deste encanto pavoroso. Pavoroso por viverem, vivendo há muito como animais racionais, sem nada conhecerem da origem desse ser, da origem do seu ser e dos seres que compõem o mundo, aí fazendo mistério de tudo, conservando os mistérios, vivendo igualmente a um bicho, por não saberem solucionar os mistérios, os enigmas. Agora, sabendo de tudo, tudo claro, tudo em caminho de chegarem aos seus lugares verdadeiros, de animais racionais, para racionais puros, limpos e perfeitos, a nossa base de origem. Pela deformação surgiu esse tudo aparente, enigmático, misterioso, que aí vivem e aí viviam, sem saberem de onde tudo isso se originou, de onde tudo isso surgiu. Vivendo ainda as fracas experiências e sempre em experiências, para acertarem ou não, embora acertem, mas tudo ficando sempre na mesma, porque basta ser deformado para tudo ficar sempre na mesma e ir de pior para pior, porque a deformação é um mal. O que vai mal vai se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói, porque dentro da deformação é o tal certo aparente. Hoje está certo, amanhã não, hoje é verdade, amanhã já não é verdade e assim é tudo. Na ciência, em tudo. Hoje está bem, amanhã já não está, hoje está novo, está servindo, amanhã está velho, já não serve mais. Sempre renovando tudo de pior para pior, e sempre com essa instabilidade. Hoje está novo, amanhã está velho, já não serve mais. Sempre renovando tudo de pior para pior e sempre com essa instabilidade. Hoje está certo, amanhã já não está, hoje é certo de um jeito, amanhã já é de outro e sempre por encontrar os certos. dentro da deformação, nunca poderiam encontrar o certo. Somente o certo aparente. Hoje parece que é certo, amanhã já não, e assim nunca concluindo o verdadeiro saber, por o verdadeiro saber não estar aí no encanto, por o verdadeiro saber não estar aí nessa deformação, aonde não existe nada de verdade, principiando pela própria vida, que não é verdadeira. Se fosse verdadeira, ninguém a perderia. Por não ser verdadeira que se acaba. E assim é tudo. Aparências não são verdades. A verdade do encanto é aparência só. Eis as razões das modificações de tudo, tudo se modificando. Então costumam dizer: estamos progredindo por desconhecermos o encanto e o verdadeiro ser, porque se conhecêssemos o encanto e o verdadeiro ser, diríamos logo que o mal por si mesmo se destrói. Então diriam: nós estamos nos destruindo com esse progresso de destruição e por isso, tudo cada vez pior. As melhoras só ficam nos planos, as melhoras só ficam nas esperanças e tudo de mal a pior sempre, devido ao progresso da degeneração, que tudo vai degenerando, enfraquecendo, minguando. Eis aí a multiplicação do sofrimento, o progresso da destruição dos próprios seres, e o que degenera, progredindo, se multiplica de pior para pior, até vir a extinção e acabar em nada, se enfraquecendo, diminuindo, diminuindo, pelo progresso da degeneração, até desaparecer. Está aí o bonito progresso do encanto, está aí o bonito progresso da deformação, a degeneração dos próprios seres, por desconhecerem o porquê assim são. Os desconhecidos do seu ser, sem saberem o porquê assim são, não podiam ter certeza do que vinham fazendo. Tudo inconscientemente, num progresso de inconscientes e vendo sempre os fracassos, por estarem na matéria, no mal. Por não estar no mal, o bem, julgam e pensam que no mal está o bem, devido à inconsciência. Inconscientes, por desconhecerem a verdadeira origem, por desconhecerem de onde vieram, por que vieram, o porquê assim são, para onde vão e como vão, por estarem desconhecidos do verdadeiro natural, que é de racionais puros e limpos e por isso, um progresso de inconscientes. Então, por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados assim, depois de imunizados, recebendo todas as transmissões necessárias, todas as orientações da base racional, como quem diz: lá é que está a emissora, e os humanos, os aparelhos. Então, aí vindo todas as orientações precisas de tudo, para o bom andamento e o fim do mundo, naturalmente, sem abalo de espécie alguma, porque o que é natural não abala ninguém, o que é natural a pessoa não sente, por ser natural. Ninguém sente por ser uma coisa natural. Está aí o fim do mundo, o fim de todos, tão naturalmente, por saberem de onde vieram, para onde vão e como vão, o que é, o que são e todos os esclarecimentos precisos para o equilíbrio da bicharada, para o equilíbrio dos inconscientes, para o equilíbrio dos encantados, que viviam aqui, neste encanto, neste mundo, sem dar solução, sem saber o porquê que viviam aqui, sem saber o porquê eram assim, sem saber o porquê todos assim são, ignorando tudo, fazendo o mistério de tudo, por ignorar o seu ser. Portanto, seus inconscientes, tratem de conhecer o que é imunização racional, para não nascerem mais aí, nesse encanto pavoroso, para não nascerem mais aí dentro do fogo, se cozinhando, se derretendo, sofrendo, e pela inconsciência que têm, por serem inconscientes, inconsciente não sabe o que diz, sofrendo e dizendo que sabe, e o sofrimento, provando que nada sabe. Se soubesse não sofria, se soubesse não morria, se soubesse não vivia agonizando, como todos no mundo do encanto. Portanto, hoje conhecendo, sabendo e vendo o porquê disto tudo, dessa inconsciência toda, conhecendo a verdadeira origem, que é a de racionais puros, limpos e perfeitos, e o porquê se tornaram animais racionais. Tratem de ler, para conhecerem o que é imunização racional, para não nascerem aí outra vez dentro do fogo. O mundo é fogo, por ser um conjunto fluídico elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, o sol é fogo. Para não nascerem mais aí dentro dessa fogueira, dentro desse inferno, que é o mundo, e por muito bem que estejam, nunca estão bem, porque tudo é aparência só. Então o que são? Aparelhos elétricos e magnéticos, igualmente a um aparelho de rádio elétrico e magnético, sendo o rádio, aqui desse conjunto elétrico e magnético, e o ser humano de origem diferente, por ser de origem racional, e por ser dessa origem, é que são animais racionais. E para ter contato com o seu lugar de origem, basta conhecer o que é imunização racional, para ser imunizado e ter contato com a sua base de origem, receber as transmissões da planície racional, todas as orientações precisas, para o bom equilíbrio de todos, para a boa marcha de todos, para o sossego de todos, para a paz de todos universalmente, para a boa compreensão entre todos, para o bom entendimento entre todos, para extinguir os males que existem no corpo, para a felicidade geral. Então, tratem de ler, com bastante persistência. Não percam mais tempo. Por viverem aí, perdendo tempo, é que sofrem cada vez mais. Embarguem o seu sofrimento com a imunização racional, e por isso não percam mais tempo. Mas por serem inconscientes é que são desequilibrados desse jeito. Para serem conscientes é preciso que se imunizem, e para se imunizarem é necessário conhecer o que é imunização racional. E assim, salvos todos pelo conhecimento verdadeiro, da origem de todos e do mundo, pela imunização racional. Irá conversar com os puros da planície racional, terá contato com os puros da planície racional, se unirá aos puros da planície racional, o lugar de origem de todos. Maior felicidade do que esta não pode existir para o ser humano, para os encantados. Está aí o conhecimento verdadeiro da formação desse encanto pavoroso, por ser fogo, elétrico e magnético. O calor vem do sol. É um fluindo que todos sentem, mas não veem. Dentro do calor existe uma infinidade de fluidos, que deu origem aos seres, todos diferentes uns dos outros, e por isso cada um tem o seu fluido, que deu origem ao seu ser, e a pessoa se imunizando, a imunização apanha este fluido e leva para o lugar de origem, que é lá em cima na planície racional. Daí a pessoa não nascerá mais aqui. Está aí, o porquê todos são diferentes uns dos outros, por cada um ter o seu fluido. E assim são as cores. Dentro do calor existe uma infinidade de fluidos, de uma infinidade de cores. Está aí o porquê das cores. O sol produz o calor, e o fluido produz o micróbio, e o micróbio a formação dos seres. Então, quem não se imunizar, o fluindo continua aí deformado e a pessoa torna a nascer aí nesse mundo para sofrer até morrer, nesse mundo de fantasias e ilusões. Assim, há necessidade de conhecer o que é imunização racional, para ser imunizado e não voltar mais aí, nessa deformação racional. Chegou este conhecimento da origem de tudo no mundo, porque estavam a caminho da extinção desta geração, pelo progresso da degeneração. O que degenera, diminui, já enfraqueceu, e se multiplicando para a extinção, de resto em resto. Continuação dos fluidos. O fluido de imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos, e por isso tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro natural que não conheciam. Não há este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racionais. O elétrico e o magnético é para o domínio dos bichos, da formação dos bichos e por isso, não tem equilíbrio, são desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico e magnético é de origem do mal, é de origem da matéria e agora, todos conhecendo a sua formação, a sua origem, que eram racionais puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo por que ficaram assim. e todos abraçando o que é da sua verdadeira origem, que é a imunização racional. Todos querendo o fluindo racional para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos, sim, que todos procuravam o bem, mas não sabiam como encontrá-lo e no fluindo magnético elétrico, nunca poderiam encontrar, somente o bem aparente.